255 estabilizando o LLS. Turno 255, complete a aproximação final e chame torre na frequência no 8.95. 1895, 255, boa tarde. Autorizado a decolagem do 10, retorno 30 graus no 4 mais. Autorizado a decolagem do 10, azul 2788. Boa tarde, Gol 255, sinal normal da pista no zero, visual trem baixo checado. Gol 255, boa, autorizado pouso pista no zero, retorno 30 graus, 14 mais. 255, livre pouso pista no zero. Azul 2788, close 24, controle 119, decimal 35. Controle 1935, azul 2788, boa. Charlie Hotel, vou ir a man dessa para 6.000, 1.017, chegada a man. Controle Salvador, boa tarde, azul 2788. 788, controle, contato rodado. Ação 260, confirme POP e IA pra mim. 27, aborde 7 reais da Esse passarelo 2230, autorizado táxi para o ponto de espera pista no zero. E a parte principal, táxi 20 alfa. Do ponto de espera semi-torre, 18.95, ajuste 1017. Sendo 6254, chame Recife 1251. 251, chame a decisão. Charlie Hotel, sendo 0122. 0122, Charlie Hotel. 2788, controle. Escuta, prossiga. Detonação, vou indo na proa 350, suba 170, falha de comunicações. 40 milhas, vá direto para o Alfonso. Sente direita 350, caso falha de comunicações, 40 milhas, voa para o Alfonso, 02788. Livrou 1-2-1, décima 11. 2-1-2-5. Torre, boa tarde, parceiro, 2-2-3-0. O gol prossegue até a da Juliette, aguarde o ingresso para ativar. Antes da Juliette, mantém, 2-5. Salvador, bom dia, Nelson Ocean, R62-26 com a Romeo. R62-26, Salvador, desça para 5.000, chegada Mari, 1017. 5.000, Mari, 1017, Ocean, 62-26, graças. É 395, interceptou o localizador? Afirmativo. Jet, reduz a check trem, chame torre 11895. Mais 285. Portão 4, ingresso de Juliette, autorizado. Juliette, portão 4, 255. Delo 6226, velocidade 250. Reduz para 250, ou 6226. Charlie Hotel, identifica. 95 passando, Donald. Charlie Hotel, contato radar, 56 milhas afastado. Liga pela tela. Peraí, botou um vento, por gentileza. O vento no 30 graus, 159. 7. Passareta 2230, decolada 229, chame controle 1119, decimal 35. Decimal 35, 2230. Zero direto conforme o plano, decolada 17 com curva direita, sai na Arbor. Controle em 192, corrijo, 119, decimal 35. Aciona o 5576. Pátio 5 e o PB? 2 a bordo, chama a torre 1895 para sair, bom voo. Fala forte, 2788. Gostaria do 2231 no sexta para 2000. 2000, 2231. Ciano 6226 sem restrições, até 3000. Até 3.000, 6.226, sem restrição. Olha, passarei 2.23, ela autoriza voar, leva? Ainda não, tá muito baixo. Ah, tá ok, obrigado. Alfa Charlie Mike Salvador, desça para 7.017. Chegada a mar. Positivo, está autorizado a prosseguir, vai ficar sujeito ao tráfego para pousar na pista 17. Pastor 2-0 Salvador. Escuta, pastor 2-0. Serviço salvar terminado, chame a Cajun 2-0-3. 2-0-3, obrigado. Cliente check-train, torre 11895, oceano 141. Salvador, boa tarde, 6141, da Oxalena, pergunta para 2 marcador 100. Xalé 6141, continue a aproximação, aguarde pista livre. Xalé 6395, no solo 32, livre táxi, primeira direita, chame solo, frequência no do 121, décimo 1. 121, olha, 40 milhas, desça para 4 mil. 4 mil, pé, desça para o hotel. Que ajuste, senhor? Para o 097. Para o 097, desça para o hotel. Salve, Salvador, Xenar, 6315, está livrando, se escuta. 6315, boa tarde, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 07, prossegue, 6315. Projeção de velocidade, alguma coisa? 220 lá. 140 graus, 15 mais, ajuste de altímetro 0017. Circula 10.17.6149. Zero, está mantendo a mesma razão ou diminuiu? É 1.000 pés até agora, tio. 7, agora autorizado elefa. O elefa 2230. Salvador, boa tarde, aqui é o Xenar 6320, senta Romeu. Xenar 320, desço para 5.017, chega na Mari. 5.017 na Mari. Seria 2231, 10 milhas para a Duna, livre LS. Livre LS, 2231. Tendo 6226, tráfego, posição 1 18 milhas, rumo oeste, passando 65. Com a TR da Passaria do Bando Conquista. Está na proa de elétrico. Está ciente, não avisa, o 6286. Sendo 6226, vetoração. Esquerda, proa 020, desça para 2000, limite localizador. Esquerda 020 até 2000, limite ao lote, o 6226. Valeu, deixa eu falar, até uma 7 horas de pequeno desvio de 5 graus da direita, pode tapar uma coisa. Quente. 2-1, 10-1-1. 2-1-1, boa. Autorizado com 250 nós devido ao sequenciamento. 250 nós vai reduzir e vai prosseguir direto dona, 6320. Luciano 226, tráfego em formato superado, direito 070 para o localizador, livre LS e aguarde transferência, Luciano 226. O 6226, 070, livre LS, chama estabilizado, 6226. Charlie Hotel, desça para 2000. 2000, pés, desça Charlie Hotel. Estabilizado no localizador 2231. Quente, cheque o trem, torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Me Recife 2545. 2545 azul 2788. Salvador, boa tarde, está 3144. Romeu, passa 16.0. 3144 Salvador, desço para 6.000 direto Dona, 2017. Maravilha, Dona, 2017. Chato travado. Para prosseguir a descida, Alfa Charlie Mike. De 3.000. 3.000, Alfa Charlie Mike. Só 097. Pouso autorizado na 1-0, 2-2-3-1. 0. Na escuta, 2-2-3-0. Direto conquista. Direto conquista, né? Charlie Hotel, livre LS. Livre LS, Victor Charlie Hotel. Plano 6320, desça para 2000, autorizado LS. Plano para 2000, autorizado LS, 6320. Plano 226, estabilizou? Afirmativo. Quente, cheque trem, torre 1895. 285, obrigado. Quatro, desça para 3.000. 3.000, dado bastante checado. Continue a aproximação, aguarde pista livre e ajuste de altímetro 9097. 9097, cliente 6226. Portão 5, afirmativo. Olha, Mike, desça para 2.000, velocidade 160. Velocidade 160, 2.000, condições de informação propõe. Proposto de aceito no 641, prossiga para Maripe. Corredor Interlagos, rotatória, circuito, pista 17. Alfa, Charlie Mike. Charlie Mike interceptou o localizador. O Victor Charlie Hotel interceptou o localizador nesse momento, senhor. Quero desculpar, Victor Charlie Hotel, ciente. Cheque o trem, torre 1895. 1895, Victor Charlie Hotel. Victor Lima X-Ray, serviço será terminado. Chame Aracajão 203. Lima, Quilo Bravo, Salvador. Prossiga no seu voo, V2 visual, espaço aéreo Golf, informe estimado para pouso. 1654, controle estaciente, Lima, aquele braço. Ok, 57, 1657, quente. Vila Bravo, 1246. Autorizado no 1507 para o Alfa Charlie Mike. Positivo. Charlie Mike. Charlie Hotel, passou o externo em condições visuais, solicita pouso na 1-7. Bem, Victor Charlie Hotel, cancela plano de instrumento aos 4-3, efetue base curta pela direita para a 1-7, reporte base baixada travada. Victor Charlie Hotel. Base curta 1-7, reporta lá baixada travada. Victor Charlie Hotel. Ceno 6320 para coordenação de tráfego, reduza para 180-1809. Vai reduzir para 180 nós, 3-2-0. 3-1-4-4, desça para 2.000 pés, velocidade 220 e LS autorizado. 2.220, 3-1-3-1-4-4. Charlie Mike, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Alfa Charlie Mike. Está baixado e travado, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, pouso autorizado, pista 97, vento 1.40 graus, 1.5 nós, ajuste de altímetro 1.0, 1.7. Pouso autorizado, pista 97, Vitor Charlie Hotel. Oxalé 6226, no solo aos 4.5, livre táxi primeira direita, chama solo 1.21, décima 1. Direita 2.1, 1. 1.21, 1. Obrigado. Oi, Salvador de papapapá Alfa Charlie Mike. Papapapá Alfa Charlie Mike, continue a aproximação final 97. Reporte final de 3 milhas, o ajuste de altímetro 0097. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, copiou? Afirmativo, vai reportar. Alfa Charlie Mike é 3 milhas. Cliente, se tiver condições de manter a velocidade para ser o primeiro na aproximação, Alfa Charlie Mike. Ok, vamos agilizar. Avatar 90 Charlie Hotel, no solo aos 4.6, confirme o pátio. Agora vai ser, João. A direita, frequência livre, estacionar, boa tarde. Direita, boa tarde. Direita, Charlie Hotel. Do 2230. Escuta, 2230. Chame Recife, 1288. Prazer, até o próximo. 2288, obrigado, bom dia a todos. Sua Charlie Mike vai baixar e travar. Vai reportar a condição 3. Oceano 6320, estabilizou? Acerto. Chega o trem torre 11895, Oceano 6320. 1895, checando o trem 146320, até daqui a pouco, obrigado. Certo. 97, o vento 140 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 1097. Cale mais. Torre! Salvador, muito bom dia, Oceano 6320 e LS Express. Xané 6320, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. 6320, pouso autorizado, pista 90, vento 140 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 9017. 10017, pouso autorizado, pista 10, Xanemia 320. Não sou o Lidio, Alfa Charlie Mike, rapaz. Alfa Charlie Mike, solo aos 48, frequência livre direito. Xanemia 320, no solo 50, livre taxa primeira direita, chame o solo 121, décima 1. Ei, vai levar a primeira direita, solo devagar. 21, 6, 3, 2, 3, 5, obrigado aí pela proa, pela oportunidade. Grande abraço. Valeu. Salvador, muito boa tarde, 3144, estabilizado, sauna 0. Então 3144, continua a aproximação, reporte externo, baixado, travado. Tem, baixou, travou já, está dormindo externo, visual. Salve Salvador, boa tarde, 6320, nacional. 6320, Alfa e Juliette, 01. Alfa, Juliette, botão 1. Passou externo, bastante travado. 1-4-4, visual. 3-1-4-4, pouso autorizado, pista 90, 140 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 90, 97. 1-17, pouso 3-1-4-4, na 10. Positivo, frequência livre, câmbio. Controle de Salvador, voo 206, com a informação, Romeu. 206, chame a 60.000. 60.000, Samará, voo 206, na idade vestida. Desça para 2.000 pés. 2.000, voo 206. Afirmo, ajuste no 097. 44 no solo 55, livre táxi, primeira direita, chame o solo, frequência 121, décima 1. 2006, identifique. 2006, identifique. Estamos a guarda. 58 milhas fora. Voo 2006. Positivo. Contato radar estabelecido. Voo em Duna para o ILS. Duna para o ILS. Voo 2006. O 964 é o controle. Ajuste 1017, desce para 5000 direto do Duna para o ILS. Direto do Duna, 1056, cópia. Vamos ao da Amarante no 370, via Pesolo 10, decola da pista 10, curva esquerda, Pucas e Par, 119.35, 5036. Autorizado, São Gonçalo, 370, Pesolono 0, decolando 0, curva esquerda na Pucas de Paio, controle sinal 35, transponder 503.000, Bono 256, ponte 4. Protegimento com a retina pronta, Bono 256. Prazer falar, um grande abraço. Prazer falar, comandante. Um grande abraço e vai reportar de volta. O Bravo Tchau Tchau. Papa Romeu Bravo Oscar, prossiga. Top 2, Oro. Autorizado, chame táxi. E aguarde transferência. Tu escuta, você está. O Gol 2006 está agora a 24 milhas para a Duna Livre LS. Certo, para o Zé DNS, Gol 2006. Eu estou atualizado. Salvador, Azul 4, mais 20 minutos para o Mabota. Azul 4, 196, Salvador, desça para 6.000 direto Duna para o ILS. 6.000 Duna para o ILS, passou. Serra Serra, chame a torre, 11895. 1895, o braço Serra Serra. Oi, Salvador, muito boa tarde, sou Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Boa tarde, Papa Romeu, Bravo Serra, sou a torre Salvador. O Serra Serra está agora na escala de Serra Serra, a intenção é 4-4. A intenção é? 4-4, senhor. Ok, seguinte. Já presente autorizado, aproximação direto para o 4-4, vento 940 graus, 195 nós, o ajuste ótimo, entrou no 097, o Bravo Serra Serra. Autorizado direto para o 4-4, para o Bravo Serra Serra. Ok, então, aguarde coordenação. Azul 2, 714 com a informação Romeu Balonga. Bom dia, boa tarde. 2714, aguarde aí, cofre. Aguarde. Clipe 07, copia? Bravo Serra Serra. Salvador, 256, por que tem acionamento? Bruno 256, livre, chame tarde. Câmara tarde, Bruno 256. Cliente está se autorizado, chame na Papá para ingresso. Papá Romeu, Romeu, Bravo. Decimal 35, código 5045. Sai da Momo Cogbo, após Cogbo direto. Rebeca livre, o braço é aberto. controle da X-Ray, reporte quanto estabilizado. O ajuste permanece no 097. 2017, permanemos no ILS, Gol ou no 964. Obrigado. Protegimento correto, pronto, puxa a semana pronta, Azul 2, 794. Colido 07, voo local, visual no 095, decola 10, com curva direita, coordenação controle, pro da área Netuno, vou acionar o código 5025 e a frequência do controle 119 decimal 35. Voo 050. 050, 4196. Salvador, boa tarde, número 64, Gol, 5 da Romeu, passando 190, parou no 70. Gol no 164, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste no 097. Gol no 097, via mar e para o 060, gol no 164. Realizado no ILS X-Ray da 10, visual, voo 2006. O 2006, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, chamará voo 2006. Controle Salvador, passando, voo no 885, acione identificação, via chegada PONF, desça para o nível de voo 070, ajuste no 097. 070, via chegada PONF. Ao meu Bravo Oscar, mantenha a posição, aguarde para decolar. 4017, 4196. Autorizado 6315 Guarulhos no 360, Apesulo 10, Papa Alfa Índia, direto Umbade, Apesulo 44, Pagog. A saída da pista 10 com curva direita da El Leda Motiva, 119 decimal 35, transponda 5051. Guarulhos 360. Correto, pronto. 1265 para o táxi, 82 a bordo, alternativa é Maceió, 3 horas e 10 minutos de autonomia. 8, 2, 3 e 10, Maceió. No ponto de espera, 1895, 1017, o ajuste é um bom. 17, ponto de espera, 1895, bom, 256, bom dia. ...07, ajuste no 017, livre até o hotel, chama para cruzamento da 1028. 50. 050, bom, no 164. Salvador, Azul 2714. Diga. Nós estamos no peso máximo, nosso teste da mão, onde vai ter que manter trivô após a curva, ok? Até a posição. Bom. Sim, te informaremos ao controle a restrição inferior. Muito obrigado. 4196, reduz a velocidade para 1909, desça para 3.000 pés. 3.000 pés reduzindo, 4.1196. 264, continue a aproximação, aguarde pista livre. Flete 9, procedimento LSXV, chame torre 118, decimal 95. 295, pega. Obrigado, bom serviço. Voo 2006 no solo aos 1-1, livrou no 2-1, décima 1. 2-1, décima 1, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 200. Oscar. Romeu, Romeu Bravo Oscar, voe na Prodi Elefa. Prodi Elefa, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo, Bravo Oscar, confirme a Prodi Elefa para o destino. 247. Romeu Bravo Oscar, mantém a Prodi Elefa aguardando a Prodi destino. É, Jorge. Na 164, forma o tráfego 2 horas, 24 milhas, rumo oeste, cruzando 070 em subida, um Charlie 25 Bravo. Sente no 164, vou passar o 075 já. Romeu, Romeu Bravo, Oscar, forma o tráfego 10 horas, 22 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida, um Boeing 738. Está comendo na primeira, Romeu Bravo. Do 4196, complete final do procedimento, ele é sexo e chame torre 118, decimal 95. 95, uma boa. Romeu, Romeu Bravo, Oscar, presente autorizada para o destino. Para o destino, acho. Do 1164, desça para 2.000 pés, ajuste 1017, autorizado final do procedimento, ele é sexo e reporte cancelizado. 2.000 pés, 1017, ajuste, X-Ray 1.0, autorizado, 1.64, gol. Estou em Salvador, boa tarde, 4.16, uma milha do externo. Azul, 4.16, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, já está na mínima. Voo 964, no solo, aos 1.4, agiliza, direito, no 2.1, décima 1. Obrigado. Voo 1885, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.017. 4.000, 1.017, 885. 4.000 e alterna Palmas. 0 graus, 1.09, ajuste de altímetro, 1.017. Quis decolar, 1.85, 1.0. O alternado é Palmas, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, 1.98, decimal 95, ajustado no 0.97, azul 2.7, no 4. Correto. Fala, Bruno, 964, Taxi Alfa. 964, Alfa, até antes da Juliette. Alfa e antes da Juliette, com 964. Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame agora o Centro Recife na frequência 1288, alternando 260. 288, 260, Oscar. 2017, autorizado pouso no 0, 4196. Decolada ao 16, chama o controle, 119, décimo 35. 135, boa tarde. Salvador, sempre zona 93, com a informação, Romeu, boa tarde, nível 340 para o Galeão, está pronto, copy. 3193, aguarde, copy, Galeão. Atenção, saída PUCA. 1256, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 370. Via PUCA ao 370, 1256. Limpo 07, após embreagem da Azul, cruzamento autorizado, Alfa, Juliette, Índia, ponto espera 1895. O Salvador Azul 27 no quadro, ponto espera da 10, pronto. O Azul 27 no quadro, autorizado a alinhar e manter fixo no zero. Ingresso via mantém na 10 Azul 27 no quadro. 41 no meio da Azul, no solo Azul no 8, no 21 no decimal 1 no solo. Fique atento ao Força Aérea, à sua direita, de passagem ao mesmo. 41 no meio. Solo Azul, 41 no meio, livrou, né? 41 no meio, segue o P3 da Força Aérea, ingressa Juliette, portão 3. Segue Força Aérea, Juliette, portão 3, Azul, 41 no meio. Scan 3193, copia? Pronto, calça, Scan 3193. Autorizado, Galeão, nível 360, via P November 857. Decolagem pista 10, curva à direita, saída da Euleda, após Leda, Irume. Controle em 119 decimal 35 5060 transponder. Autorizado 360 Galeão, decola da 10, Nadael, Leda, após Leda, Iru, membro em novembro 857 Moço. 1935 ao controle, 5060 transponder, até 3193. Chame pronto para gestionar 3193. Chama lá. E ali a sexta-feira pistão 10. Como é que fez a pista Monatel? Síncrone redução para aproximação, informa o tráfego que precede, encontra-se a 8 milhas com grau de grau de 1509. 50, iniciou a redução. Autorizado, sistema 0, vento 90, grau 129, ajuste ótimo, 1097. 10 no seco ajustado, livre pouso 10, gol 964. Azul 2794, decolado ao 21, chame controle frequência 119, 135. Chame 119, 35, azul 2794. Salvador, 207, 4060. 7207, mantenha o quanto espera. Quanto espera? Recebeu Momo até o 160, livre da restrição do nível 110 a 15 milhas. Afirmativo, azul 2714, suba sem restrições para o nível de voo 160. Ok, subindo sem restrição 160, azul 2714. Voo 1256, chame o centro Recife na frequência 1245, alterna 1285. 2545, 2085, voo 1256, uma boa tarde. Como 885, confirme, estabilizado? Estabilizou, 85, 142, portão 1 para Recife, por gentileza. 1142, Recife, agora de cópia. 95, uma boa tarde, bom trabalho. Boa. Torres Salvador, boa tarde, é o voo 1885. Voo 1885, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda.